E aí, vagabundo, é nóis sem pobreza. Está escrito, mano, permitido por Deus, então já é. Malandro que é malandro, sempre fica de pé. Então pras ruas eu vou, os playboy eu sou terror. Vagabundo até uma soro, vixi, vixi, chacão. Pouco criminal, mas carrego no coração uma bela criação construtiva. Hoje nós tem que amar, pra amanhã ver se pá. Se pisar, não vou esperar. Se precisa, pode contar, negralha. Breco, breco, vou chegar. Chego sim. Tem os barato que dá pra curtir e viajar, ao contrário de droga. Sessão que tá na moda, deitar num gramado, limpo e verde, e respirar, respirar. Crack pou, um salve para os loucos. Crack pá, vou descer o morro só pra ver como é que tá. Parque das Américas, quebrada periférica, favela do Santão. Tô no rolê de blusa e moletom, mas aqui sempre é bom, tá ligado? Se não, pra. Nenhuma palavra mal colocada, cê pode ser o alvo. Só vagabundo, sabe como é. Gia lá, preço, tá colando, breca, porra, tira o fracante do pé. É, os homens sempre passam quando já tá no rolê. Armas, dinheiro, sexo e poder. Poder para o povo preto, tem que ter. No futebol, no basquete, que nada, doidão. Eu acho que vocês estão viajando. Não, saca só, truta. Não inverte o jogo, não, moro. Aqui é rap de verdade, ladrão. Mano, falha na missão original, nacional. Criado nas ruas de terra e pá. Periferia, Mauá, Jardim Kennedy, Parque dos Monstros, Jardins aí, filhados do morro. Siqueira Leite, nem se fala. Vila Margine, vacilou, leva bala. Oratório, o mundo do pódio. Vila Cis, os prédios, tô chegando na quebrada. Cola bancada, onde que os manos estão estourando uma bomba. E aí, mano, e aí, firmão, firmão. Cumprimento todo mundo, eu não critico a onda. Vagabundo, mete a mala. De opala na praça, de lupa na cara. Cabeça raspada, ceboso, mabu, urugue, nariga. Retina, fita, ratão também tá. Formando a quadrilha, percussão também. Ops, tá faltando alguém. Valeu, mal a louca. Um salve para os manos da escadroca. Seguro, reggae, gangsta, vista. Jogue a fumaça pro ar. Vagabundo é vagabundo em qualquer lugar. Responsa é responsa. No bolso várias onças, no morro várias bombas. Vagabundo é vagabundo em qualquer lugar. Só vagabundo sabe como é. Vagabundo é vagabundo em qualquer lugar. Prepara essa taça de champanhe pra brindar. É isso mesmo. E lá ia. Só proceder, só proceder. Se tamo junto aqui é favela e playboy, cês quer o quê? Se aqui o que vale é ter um proceder. Entre choque quando vê nós no rolê. Então, chega em casa ainda põe nosso CD, nosso CD. O foda não é o que tá na moda, é ter um estilo. Moro, seus vacilo, se vacilo. Aqui cabelo voa, na terra da garoa. Rap aqui bate forte, moro. Representa é na pura humildade. Firmou que sustenta final. Aqui é periferia, ladrão. Só maloqueiro, só maloqueiro. Permanece, irmão, é desse jeito. Só maloqueiro que permanece, que faz a prece e não esquece. Elaia, na Gamboa, pura humildade. Churrasco organizado pelos manos do CDM. Cerveja à vontade, tá marotaca. Aí, ladrão, sabendo entrar e sair, você vai ter uma nova periferia pra curtir. Heliópolis, então todo ano representa na organização. Um salve pro mano Chicão, pro Happy Wood e pra todos que esperam. Tá que fecha com a junção. Fala aí, vagabundo tem que ser diplomado. Já vi mano do Fungos escalando o prédio camuflado. E o Gambé embaixo esperando pra dar borrachada coronhada, saqueando do verdinho na faixa. Pra dar uma tragada assim que eu vi, não assisti. Maloqueiro tem que ser especial, é isso aí, minha parte eu fiz. Cê